gravei o nome dela na fivela. Pintei na sua rua um coração e bem em frente à sua janela uma faixa dediquei: meu amor, minha paixão. Um homem quando tá apaixonado se arruma, se perfuma e manda flor. E quando o coração dói de saudade, quer dizer que na verdade tá caído de amor. Um homem quando tá apaixonado se arrisca e vai com tudo pra valer. E faz aquela cara de coitado, de cãozinho abandonado. Só quem ama pra saber. Faz loucura sem pensar, só quer amar, só quer amar. Tem amor demais pra dar, só quer amar, se entregar. Faz loucura sem pensar, só quer amar, só quer amar. Tem amor demais pra dar, só quer amar, se entregar. Perfuma e manda flor. E quando o coração dói de saudade, quer dizer que na verdade tá caído de amor. Um homem quando tá apaixonado se arrisca e vai com tudo pra valer. E faz aquela cara de coitado, de cãozinho abandonado. Só quem ama pra saber.